essa é mais uma pra bater no paredão. É bagaça, fuleiragem e não tem limite não. É daquele pique com a long neck na mão. O grave tá estrondando tudo com esse batidão. Ritmo envolvente, quero ver ela sentando. Sentando e quicando com o rabetão jogando. Sentando e quicando com o rabetão jogando. Sentando, quicando com o rabetão jogando. Quicando com o rabetão.